No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Catedral do Fado. Cá estou eu, Joana Santos, para mais 30 minutos neste domingo de alma portuguesa do nosso fado português. Naquele tesouro que nós não podemos esquecer. Sejam então bem-vindos, porque as portas estão abertas da nossa catedral e a passadeira vermelha está estendida para si e para os nossos fadistas. E, tal como eu disse, passadeira estendida e porta aberta, vamos então dar início à nossa seleção de fados para hoje, aqui na nossa catedral. Nada mais, nada menos do que Gosto de Ti Porque Gosto, na voz de Diolinda Maria. É o primeiro fado que ouvimos hoje. Logo depois ficamos com Não Sou Fadista de Raça, fado que é trazido por Teresa Tarouca. São estas as duas senhoras que abrem assim, desta forma inigualável, a nossa Catedral do Fado de hoje. Fique por aí e deixe-se levar pelos nossos fados tão portugueses. Gosto de ti porque gosto, a razão não sei dizer. Gosto de ti porque gosto, a razão não sei dizer. Como tu de mim não gostas, e eu canto para te esquecer. Como tu de mim não gostas, eu canto para te esquecer. No amor não há razões, não há razões para gostar. No amor não há razões, não há razões para gostar. Eu sei lá porque gosto quando me estás a beijar. Eu sei lá porque que gosto quando estás a beijar. Se fitas bem os olhos, ainda mais gosto de ti. Se me fitas bem nos olhos, ainda mais gosto de ti. Gosto de ti porque gosto. Gostei logo que vi. Gosto de ti porque gosto. Gostei logo de ti. Se me perguntas, não sei a razão deste meu querer. Se me perguntas, não sei a razão deste meu querer. Gosto de ti. Porque gosto, e é tudo o que eu sei dizer. Gosto de ti porque gosto. Não nasci no capelão. Eu canto fado que passa nas ânsias da tradição. Eu canto fado que passa nas ânsias da tradição. Nunca usei negra chinela, nem vesti saia de lista. Nunca usei negra chinela, nem vesti saia de lista. Nunca entrei numa viela, mas tenho raça fadista. Nunca entrei numa viela, mas tenho raça fadista. Tirei suspiros noite sem varandas. É este fado famoso que em noite sem louradas o canto de vimioso. Tangia nas guitarradas. Era Fidal de raça e ficou na tradição. Era Fidal de raça e ficou na tradição. Cantando o fado que passa na rua do capelão. Cantando o fado que passa na rua do capelão. Vamos seguindo assim com este nosso tesouro português e ficamos agora com o Fado das Caldas, um grande fado. Logo depois, Nem às Paredes, confesso. Também é um fado que vai passar por aqui para nos fazer companhia nos próximos minutos. Deixe-se levar pelas melodias trazidas neste nosso fado, fado composto pela guitarra, pela viola, pelo poeta e pelo fadista. Calça justa, bem esticada, haja manchada do slim e polainas afiladas, antigamente era assim. Mantas de cor nas bolanas, ai para as toiradas e para as sãs, de mil ordenhas alhada, na cabeça da manada, trote largo e para a frente, com os seus cavalos baios e as pilecas eram raios. Um fidalgo ia com a gente e pela ponte da tornada, ai por leia que era o caminho, bem conduzindo a manada e a paz devagarinho. E quem mandava o campinho era o mestre Vitorino, de mil ordenhas alhada, na cabeça da manada, trote largo e para a frente, com os seus cavalos baixos. E as pilecas eram raios, um fidalgo iam com a gente. Praça cheia, toca o hino, ai dos gamas, doiro matreiro, Vitor Moraes, o campino, Ana Dia, o cavaleiro. E que sortes bem rematadas, ai havia nessas toiradas, na mil ordenhas alhada, na cabeça da manada, trote lá e para a frente, com os seus cavalos baixos. E as pilecas eram raios, um fidalgo ia com a gente. E nos tempos em que eu vivi, ai, findavam as brincadeiras nas barracas do Levi, com dois tintos das gaieiras e entre cartazes e letreiros, ai, de toiros e cavaleiros, de mil ordenhas alhada, na cabeça da manada, trote lá e para a frente, com os seus cavalos baixos. E as pilecas eram raios, um fidalgo iam com a gente. De mim, sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois, culpas no rosto, eu sou sincero. Dar todo o desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes julgar, podes chorar, podes sorrir também. De quem e o gosto. Nem às paredes confesso, quem sabe se te esqueci. Ou se te quero, quem sabe até se é de ti. Por quem o espero, se gosto ou não afinal. E isso é comigo, mesmo que penses, que me convences, nada te digo de quem eu gosto. Nem às paredes confesso e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes julgar, podes chorar, podes sorrir também de quem eu gosto. Nem às paredes confesso. Podes julgar, podes chorar, podes sorrir também de quem eu gosto. Nem às paredes confesso. Ficamos já de seguida com Alfredo Marceneiro, traz-nos Fado Conceito, um fado gravado ao vivo numa casa de fados. Logo depois, Fado Ano Novo também nos faz companhia nos próximos minutos. Quando eu voltar aos microfones da Catedral do Fado, terá para as despedidas. Mas até lá, aproveite este nosso tesouro português. Aqui à frente. Muito bem. Isto é convite do Porto. Roberto, vai ali. Não ponhas a trabalhar nisso aí. Que problema. Um rapazinho de mim. Eu vou explicar primeiro, por causa do público, é que isto é uma letra que o Carlos Condor fez, mas o título da letra é Conselho, mas a carapuça é para quem servir. E vamos então, não é com a intenção que eu vou dizer isto, é para todos. A intenção que eu tenho também tem os outros que ouvem. Quando eles não valem nada, não se ganha em discutir. Quando eles não valem nada, não se ganha em discutir. Não é bom servir de escala para qualquer asno subir. Não é bom servir de escala para qualquer asno subir. Há gente que só diz mal para se impor, para ser notada. Há gente que só diz mal para se impor, para ser notada. Quem discute menos vale. Quando eles não valem nada, quem discute menos vale. Quando eles não valem nada, e quem pouco valor tem, só se vinga em deprimir. E quem pouco valor tem, só se vinga em deprimir. O desprezo chega bem não se ganha em discutir. O desprezo chega bem, não se ganha em discutir. Quem mal diz por ser ruim, nunca vence a caminhada. Quem mal diz por ser ruim, nunca vence a caminhada. Anulidades assim não é bom servir de escada. Anulidades assim não é bom servir de escada. Quem vence de fronte erguida não se dispõe a servir. Quem vence de fronte erguida não se dispõe a servir como ponto de partida para qualquer asno subir. Como ponto de partida para qualquer asno subir. No momento de prazer, e até na própria saudade. Passa um dia, depois dias, que são as ave-marias deste rosário sem fim. Os sonhos e as ilusões, é sempre assim, sempre assim. E morre nos corações, os sonhos e as ilusões, é sempre assim, sempre assim. Bora, pouca guita que o papagaio está aí de plau. Pois é, estou aqui agora para as despedidas, tal como prometido. Mas, para o fim da nossa Catedral do Fado, de hoje ficamos com saudade do Fado. E logo depois, duas lágrimas de orvalho. Termina assim a nossa Catedral do Fado. Pois é, foram estes os fados de hoje, grandes fados e grandes fadistas que passaram por aqui. Já sabe que para a semana, portanto, à mesma hora, às 12 horas, estamos de volta com a nossa Catedral do Fado, com mais duas edições, uma ao sábado e outra ao domingo. Espero por si para, juntos, ouvirmos sempre um pouco mais deste tesouro português. Da minha parte é tudo, e já sabe, para a semana, conto consigo aqui em mais uma Catedral do Fado. Fique bem e até ao próximo sábado. Um fadista já cansado, quando o passado lembrou, abraçou uma guitarra, não pôde cantar, chorou. Abraçou uma guitarra, não pôde cantar, chorou. Entrou, sentou-se e bebeu um copo de vinho tinto, enquanto que no recinto uma guitarra gemeu muitas cantigas, saiu. Tudo se ouviu menos fado, e o cantador desolado começou por me dizer: só tenho pena de ser um fadista já cansado, criei nome, dei nas vistas, conquistei fama, ovações, mas não a cantar canções de envergonhar os fadistas. Cantei fado nas conquistas da boémia que passou. Sei quem fui, sei que não sou um cantador presumido, disse-me ele entristecido, quando o passado lembrou. E prosseguiu: quando entrei, entrei com mil ansiedades, mas se vim matar saudades, com mais saudades fiquei. Envelheci, mas é lei da fadistagem pisar, ter fé, ter alma, ter garra, para cantar até à morte. E falando desta sorte, abraçou uma guitarra e cingiu com mão amiga, ao lado esquerdo do peito, aquele instrumento eleito da fadistagem antiga. Lembrou-se de uma cantiga que outrora o celebrizou, mas a emoção embargou toda a sua voz amena, e o pobre cheio de pena não pôde cantar, chorou. E o pobre cheio de pena não pôde cantar, chorou. Deixai-me chorar um pouco.